ataques via faixa 3, parte principal após segunda direita via Índia Alfa, ponto espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro agora 1 no 0, no 4, então bom voo e boa noite. Partiu, ponto espera 1895, obrigado, boa noite, 2224. Da 3305 está autorizado, Duna da presente. Aprovando Duna, da 3305. Noite 9212 da Gol, desça o nível de voo 070, chega da Mari. Perfil inicialmente. Salvador, boa noite, é o 3353, 9355, São Romeu. 3, boa noite, é uma pessoa, copia 190. Copia 190, 3393, João Pessoa, nível 190, está autorizado. Via Golfo 677, decola da 10, com curva à esquerda, após a decolagem, na subida Puca, após Jamo, após Caju, Puca Transição Caju. Aciona 5544, controle 120, decimal 8. Autorizado, então, João Pessoa, visão 190, via Golfo. Escola da pista no zero, curva esquerda, no meio da PUC. No transponder 5544, frequência do controle 120, decimal 8, 3393. Correto, 35393, no pátio 3, chamei pronto, pushback, só no momento. Alinhar e decolar, 120 graus, 10 nós. E decola, 2224. Rio 9810. Gente, o Rio com referências visuais descida para 1.700 pés. No zero, visual com campo? Afirmo. Oi, 1895. 1895, obrigado. Assim, confirmando em livre decolagem, ok? Eu tenho um Rio Cargo a 4 mil cabeceira. Tá iniciado o passarelo. Ok, continue, aguarda a pista livre, Rio. Rio, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Okay. 8-0, pouso autorizado, uma centena, 12 nós, 1014. Aos 24, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, passaredo 2224. 2224, contato radar sobre o nível 190, saída da bomba. 190 na bomba, 2224. approach for Transit 310 request. Go ahead. Any chance to fly Aracaju? 310, call now, receive on frequency 126.85, if unable, 12545, and make your request. I will make my request on 12685, and could you please say again, second air? 125.45. 12545 with the request 6310, bye bye. Bye. Só 3305, estou autorizado a descida para 2000 pés, ajuste 1904, livre LS. 2014, livre LS, só 3305. Zero aos 25, direito 219. Visa Charlie Hotel, uma centena, está autorizado de Léo, subia Golf 677, decola do 17, com curva à direita na subida Coral, aciona transponder 0273, o controle 120 decimal 8. E a torre 1 no 8, decimal 95, Victor Thiago Hotel. Tá no Pat 5? Descendo a borda? Autorizado na Papá, mantenha a posição na Papá e chama 2-108-95 para ingresso de decolagem, altimetro 0-1-4, tão bom, boa noite, Vitor Tchau, Lotão. Boa noite, Rio 9-8-0, táxi livre, Alfa e Juliette ingressando no pátio 3, posição prevista do pátio 3 é a posição 09. No 601, portão número 2, solicita estacionamento na posição. Leve Gomes 01, chame táxi. Livre estacionamento na posição, o gol no 601. 212, o 9212, desça até o nível 050. Do 2224, voa Cogbu, dá presente. Voa Cogbu, 2224. Olá Salvador, boa noite, 4290 da Azul. Confirme para o solo? É o 4290 da Azul, por favor, só informação para Petrolina, saída prevista. Pesolo 20, Momo, transição Flock. Obrigado. Alinhado e pronto, 7697. Dois nove cinco, boa. 235, estação vetor para sequenciamento, esquerda para o 1180, aguardando o vetor final para o bloco. 1180 de início? Está na magnética 100 de Timbra, está autorizada a descida para 2 mil pés, o ajuste 10 no 4. Gente, descida 2 mil pés, está limitado pela 100 de 5%. Salvador, muito boa noite, hotel 3305 estabilizado, rebaixado, travado, final 10. 3305, pouso autorizado, 120 graus, 15. Livre pouso, 10, hotel 3305. Olha, o hotel vai aguardar para decolagem, devido ao tempo já na curtíssima, já autorizado o pouso. Localizador do Campo Vista, o azul 402. Azul 235, torre 1895, bom pouso. É, confio 186? 1895. Ah, 1895, bom pouso. Charlie, hotel, decolagem autorizada, pista 17, 120 graus, 12 nós. Mil, autorizar final do procedimento e alerta X-Ray reposto estabilizado. Estou em Salvador, uma boa, azul 4235 azul, final de 6 milhas, Cava Vista. 4235, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Guardando, 3. 305, táxi livre Alfa e Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, para o 612, tá 3305. 208, boa viagem. Muito obrigado, até daqui a pouco. 4235, cheque o trem, pouso autorizado, 120 graus, 15 nós, 1014. É, sim, tipo, a filtra voa, 4235. Confirmando, fundo autorizado, 120 graus, 15 nós. É, sente livre o pouso, 4235. Vitor Charlie Hotel, está autorizado Coral da presente. Coral da presente, obrigado. Estabilizado 9212, no X-Ray. Presente 9212, Turre, 118, decimal 95, bom pouso. 295, boa noite, logo mais. Até. Boa noite. Rio, 5972, passa 280, para 1960, informação, Valdeão. Boa, Rio, 5972, desça para 4 mil pés, chegada bom, filho. Salvador do voo 9212, condições de acerto abaixando do lado, final da 190. 235 aos 36, direita 1219. Direita 219. 9212, continua a aproximação, aguarda a puxarilha. Aguarda 9212. Da presente Juazeiro, subindo ao nível 190, chama o centro Recife na frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 2545, 2685, obrigado, boa noite, 2224. Após o gol na curtíssima, alinhar e manter. Após o gol na curta, anima assim na 190, gol na 601. Trip 5393, todo escrito a posicionamento. Chegada bom, reposta ideal. Bom, reposta ideal, mas continua com a mesma. Controle Salvador, é Oxalé 6244. 6224, confirme? Afirma, 6224. 6224, desce ao nível de voo 050, chegada Mari. 050, Mari. Lembra 224, cheque rádio, confirma como recebe, cheque de equipamento. 6224, estou recebendo 5x5, porém com chiado no fundo. Ó, capo, obrigado. Tem uma aeronave que tentou falar com o controle agora e não foi nada entendido. Autorizaria voar ITAP direto? 224, desça para 2014, direto Duna para o ILS. O senhor está com a pane no seu rádio, de vez em quando o senhor tenta falar e não sai nada, viu? Não sei se é o seu microfone, vamos trocar o equipamento. Descer para 2000, direto ITAP, Oxalé 2000, descendo direto para Duna. Oxalé 6224. É, positivo, tá correto. Ingresso. Alfaz, ele vai te aportar o 9298. Azul 4298, cópia. Na escuta. Autorizado Petrolina, azul 4298, via o nível 300-300, via Upper Zulu 20. Decolada 10, com curva à esquerda, na subida Momo, transição Flock. Aciona 5551, o controle no 20, decimal 8. Conforme Petrolina 300, informe Zulu 20, decolada 10, curva esquerda, Momo, transição Flock, 5551, transponder 20. 8, o controle. É, porta na pronta para o estacionamento, 4298. Correto, azul 4298. Para o táxi 3393, com 64 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternativa restrita. 393, parte 3, parte principal, segunda direita, via Indy Alpha, ponto espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 1 no 0, no 4, bom voo, boa noite. 0 táxi então, 601 aos 41 no controle 208, boa viagem. 208, boa noite. Controle Golão 601, boa noite. 601, contato radar sobre o nível 360, seta da EL. Da EL 360, autorizado, no 601. 370, autorizado, só um minuto de cópia. Momo, transição Frutti. Momo, Frutti, muito obrigado. A próxima é Juliette, Gol 9212. Essa correção, mantém a posição, o Gol 9212. Mantém o Gol 9212. 4298 na escuta, tá no portão 8, confirmando? 4298 tá no 03. No 08? 03. E portão 3, ciente azul, 4298 grato. O Gol 9212 confirmando, pode ingressar via Juliette, portão será o 08. Retrocede para o 8, gol 9312. Autorizado, 5592. Reduz a velocidade para 220 nós. Da subvetor, direita, proa 230, limitada na magnética no 00 de Simbra. Ok, direita, 230, o Rio 5972, descendo para 4000. Positivo, permanece 4000, o ajuste no 0 no 4. Após conforme rota do plano de voo, decola da 10 com curva esquerda na subida Momo, transição Frutti, aciona 5546, o controle 120, decimal 8. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pêndulo 219, perdão, Pêndulo 19, decola da 10, curva esquerda na Momo, transição Frutti, 5546 no transponde, o controle 208, 604. Correto, Gol 604, portão 5, chame pronto, pushback, acionamento. 5 vai para a rota, 604. 5393. 5972, completa esquerda pro 200. Esquerda pro 200, 5972. O estacionamento aqui na 03 do Azul 4290. Boa noite, 6210, desce para o nível de voo 050, chega da margem. 050, vou precisar de uma sonda da presença, que já está atrás. Vou inicialmente TAP. O Rio 5972 assume navegação por hoje, Duna descendo para 3000. Duna 3000, 5972. Pisando no lote 8, 6224. 6224, completa final, torre 1, 1895, bom pouso. 295, obrigado, boa noite. Torre, cadê 6224, estabilizado, final. O Rio está autorizado, localizador? Autorizado, Prode Duna interceptado, descendo para 2000, Rio 5972. 2000, autorizado, localizador, Prode Duna, 5972. No 601, chama Recife, 1251, secundária 3325, bom voo. 251, 3325, aeronave 601, obrigado, boa noite. À direita via Indy Alpha, com espera no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 4, tem um bom noite. 0 no 4, 295, Alpha Tango Victor Charlie Hotel. Hotel, o serviço da está encerrado, aproximando a posição coral, mantém o nível de voo 085 e chama o controle Ilhéus, frequência 201, bom voo. Cinco Airbus da Avianca liberar retaguarda, ok? Alguns segundos, guardando apenas, agora já está livre, chame táxi, azul 4298. Seu livre, reportar ataque, 4298. Cinco, nove, sete, dois, agora estabilizado com a torre 1895, com pouso. 1895, obrigado. prossiga. Tá livre, voo Iduna, 2000 pés, que legal no 014. Cita 55 no 5, dessa para 3 no 10, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Ela está estabilizada na autorizadora, né, por exemplo? Está autorizada, descendo 3000 pés inicialmente. Dona 3000 inicialmente. Solo, Chanel, livrando aqui pela Fox. 10 e 12, Alfa aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa aguardando antes da Juliette para ingresso. Minha direção. Aeronave 398, acione identificação, voe táxi, desça para o nível 060. 4298, 464, 320, chegando no Salvador. 064? Afirmativo, 64. 060. Tipo 55 no 5, livre 2 mil pés. 2 mil. Juliette, observando a liberação do Embraer Azul, prossegue para o 01. Escolta o Chené. Após o Azul, vai seguir na Juliette, posição 01. Chené 6224. Afirmativo. No solo 53, libera a direita e chama o solo 219. Libera a direita, 219, 5973. Rio 5972, informo Clareza 1 na transmissão, prossegue via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. E a Alfa, aguardando a Juliette para ingresso. Durou um pouco, Clareza 4. 604, portão 5 está livre, chame táxi. Autorizado, 604. 228. ILS 55 no 5, chame Torre 1895. 295. 355 ILS, passar o externo. Gente, o trip 55 no 5, baixou o hidrolopo? Ainda não. Gente, reporte checado, 100 graus, uma dúzia, 1014. Reportado. Guarulhos 360, sim, já vale o stand cobre. Beleza, para verificação de lâmpadas. Se eu quer que verifique o papi ou a luz lateral? Não, papi, o papi mesmo, as quatro laterais, esquerda e direita. Tá tranquilo aí, tá igual sempre, tá bom. Ok, obrigado. O Chanel 6313 decolado ao 56, controle 208, Bulgária. 208, graças. Viana Peçanduva no meio, após Bravo Hotel Zulu, após SP Trivia, após Conforme Rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, controle 120 decimal 8, acione 5541. Oi? Aguarde. É, você pode então tentar coordenar com o centro aí a proa de João Pessoa pra gente? Eu preciso 1 no meio após Bravo Hotel Zulu, vai descer de trilha após Conforme Rota. 10, curva direita da El Leda Bridge. Ok, decolado da 1-0, curva direita da El Leda Bridge. Curva via Rampers da 1-0, que é Bravo Hotel Zulu, posto direto 3. O controle 208, atrás 5-4-1, tomou 9-8-8-7. Afirmativa, após o preciso 1 no meio, Bravo Hotel Zulu aparece de trilha. Quatro, prezado táxi via NJ Alpha no ponto de espera do 1-0, chame torre, 1-1-8-9-5, QNH-1-0-1-4, boa viagem. Prezado NJ Alpha, ponto de espera do 1-0-1-4, muito obrigado, bom trabalho. Dois, observar o táxi da aeronave da Gol, após a mesma livrar Juliette, autorizado ingresso. Juliette, pátio 3, posição 1-0, Rio 5972. Observando Gol, ingresso Juliette, pátio 3, posição 1-0, 5972. 5972, 1, 2, 3, 4, por gentileza. No solo 59, direito 219. 219. Azul 4298, 110, 12, livre decolagem. Livre decolagem, 4298. Reportagem do Taxi Juliette. Alfa, da Juliette. Será 6201 nos chamou? Acho que o Papa Bravo, prossiga. Sente, eu acho que o Papa Bravo agora está de cópia. Por quanto é risco? 5515, vai ingressar na Juliette, pátio 3, posição 03. 0, posto autorizado, posto 0, 710, 12. 3305, Recife, informação CR, curso, agora instante, cópia. Tá, tudo escutando. Livre, ponto 110, o Ocean Air 62, 10, obrigado. Nada, o 4298, 710 com 10, posição, 4298, decolado ao 01, chama o controle 128, por viagem. 128, obrigado amigo, boa noite. Boa. Pronto para 4. E 5, Recife 330, autorizado, via Whisky 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Puca, Jamo, Caju, onde Caju interceptará a Whisky 58. Controle 120.8, acione 5555. Por favor. Oi, Momo, aguardando foque. Está presente, Momo, aguardando foque, obrigado. Acione 5555 no transponder e o controle de saída em 1208. Observe tráfego na final após olhar e manter. Ok, após a passagem do colega na final, ali mantém na 10, 604. Confere, comandante, me chama quando pronto para o push. Afirmativo, eu reportarei em posição meia dúzia. Na 6313, chame o Centro Recife, 1251. 251, grato. Pra cá, por gentileza, com a manete. Azul 4298, autorizado para desloque. Desloque, obrigado. A 3398, autorizada final LS. Decolo da 10, está no pátio 3, confere. Para Porto Seguro, 220 a nível, seu decola da 10. Cumpre o perfil da saída da Euleda direto. Após decolagem, curva à direita. Prossegue conforme a rota do plano. Aciona o código 5552 e a frequência do controle 120.8. Cotejamento correto, chama quando pronto para os táxis. Tem livre acionar no pátio 3, chama quando pronto para o táxi. Acionei 6210, sala 04, direito no 21.9. Direito 19, 6210, obrigado. 076, boa noite, acione identificação autorizada chegada na área, desça para 3 no PES, o que é legal no 0 no 4. Graus 89, decolagem autorizada. Usando decolagem na 10604. Solo Salvador, boa noite. O Xanero, 6210, direção do táxi Alfa. 6210, prossegue via Alfa, me chamando da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, 6210. Oscar pela Bravo, está autorizado até a saída do pátio 3. 3. Reporta para ingresso no pátio principal, por gentileza. Confirme pessoas a bordo, alternativa e autonomia. 02 a bordo, alterna Salvador, 5 horas, 6 horas. Gente, reporta na saída do pátio 3, por gentileza, para ingresso no pátio principal. Obrigado, boa noite, 4-2-2. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 1604, cruza 2000. 604, boa noite, contato radar, gol 370, sai da MOM. Sai da MOM, 370, gol 1604. O Chané 6310 vai ingressar via Juliette para o 10. 6210 via Juliette para o 10. O Oscar Papa Bravo vai ceder passagem ao tráfego da Chané. Ela pode seguir via pátio Indian Alpha quando no ponto de espera 118.95. O altímetro marca 1014. 1014, igual ao contrato. 3398, tráfego avistado, chega o trem. Pista 10, pouso autorizado, vento 110,2. 3 pouso, aviso 0, trem baixo travado, Papa Bravo na escuta? Oscar Bravo na escuta? Mantenha a posição, você ultrapassou o ponto de espera. Mantenha a posição e chama a torre 118.95. Salvador, tá 3305 para pushback e acionamento no meia. 3305 autorizado, posicionamento, chama táxi. Chamar para o táxi, tá? 3305. Papai, o meu Oscar Papa Bravo, aliás, mantém a cabeceira no galo. No solo Suno 2, direito 29. Direito 7 minutos na Copa, por gentileza. Salvador, Oceané, 6224. 6224, para Aracaju, mantemos escuta agora da Copa número 2, prepara a Puca Jama direto. A Puca Jama direto, né? Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, posição é a 9, posição Guarulhos, no 3 para 2. 3191, número 3 para Copa, mantém-me, escute a barra, saída da Elo e da Brit. Da Elo e da Brit, aguardando a sua. Salvo 3398. Da 3398, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette, boa noite. Boa noite, Alfa, e antes da Juliette. Meu Oscar Papa Bravo, decolado 14, controle agora 190-8, boa viagem. Afirmativo, obrigado. Controle de Salvador, boa noite. Papa Romeu Oscar, Papa Bravo. Cruza 1.700 pés. Oscar, Papa Bravo, boa noite. Contato radar, voo 220, Poileza. Sim, Poileza, Oscar, Papa Bravo. Bravo, Alfa Tango, cópia. Autorizado para Jundiaí, uma centena, decola da 197, conforme a rota do plano, prossegue na saída Coral, aciona 5561 no transponder, 120.8 é a frequência do controle. Acionamento é a critério, para o táxi, torre 718.95, pessoas a bordo, por gentileza. Ruta 3305 para o táxi com 109 a bordo, alternando Natal e 4 horas e 15. Entendi, 4 horas e 20, Natal 109, confere? 4 horas e 15. Prossegue via Pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1014. Pátio Índia Alfa, não pode ser 2895. Com 1014, tá 3305. para o curso de estacionamento. Aguarda, por gentileza, Azul. Pode. O Chané 6224, pronto cópia. 6224, pronto cópia. Autorizado para Aracaju, 190 é o nível, sua decola da 10, cumpre o perfil da saída PUCA, transição Aracaju, após decolagem curva esquerda, 5573, é o transponder 120 do sinal 8, é a frequência do controle. Confira o som, 190. Aracaju, nível 190, vai decolar da 10, saída Puca, depois direto Aru, transição Aru, curva à esquerda, contraponde 5573 e o controle 120, decimal 8, posicionar 6224. Posicionar 6224, escuta o agendamento correto, chama quando pronto para o posto no 01. Chamará pronto, pronto, 6224. Azul 9141, pronto? Pronto, 41. Autorizado para Guarulhos, 340 nível, sua decola da 10, cumpre o perfil da saída da Eule da Bridge, onde intercepta a Perzulu Ulomeia, Bravo Hotel Zulu Trive. Após decolagem curva à direita, 54, correção, 5564 é o código transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Sente autorizado Guarulhos, 340, decola da 10, cumpre a direita, perfil da Eule. Após sua letra, trígica, Perzulu, 1-6, até Bravo Del Zulu, após trígica, 5564, transponder, 120.8, compra. Colegiamento correto, autorizado PUSH, chame quando pronto o táxi. Entre, autorizado para o PUSH, o colegiamento está com 4-9-1-4-1. Papa Romeu Oscar, Papa Bravo, vou direto ao Porto Seguro. Direto ao Porto Seguro, Papa Bravo. 076, boa noite, pouso autorizado, 100 graus, uma dúzia. Autorizado, pouso, boa 076.